Uma das músicas mais belas do mundo e também bastante recente é aquela We Are the Champion, que foi composta e cantada por Freddie Mercury, do conjunto Queen. Outro dia, ouvindo esta música, eu chorei. E chorei de tristeza, porque essa música é tão linda. Foi composta pelo Freddie Mercury. Não é fácil criar uma música tão bonita. E eu lamentei que um talento tão extraordinário pudesse ter morrido de AIDS tão cedo. E eu fiquei perguntando para Deus, por que as pessoas morrem? Pessoas tão talentosas, pessoas tão capacitadas, por que elas morrem? E a gente sabe que cada um busca o seu próprio caminho, cada um faz a sua própria escolha. E agora me vem à mão um texto que foi escrito pelo Freddie Mercury, este, e eu quero ler para você. Chama-se Paixão Proibida. E olha só o que Freddie Mercury escreveu. Quando a conheci, tinha 16 anos. Ela, eu não sei. Fomos apresentados numa festa por um carinha que se dizia meu amigo. Foi amor à primeira vista. Ela me enlouquecia. Nosso amor chegou a um ponto que eu já não conseguia mais viver sem ela. Mas era um amor proibido. Meus pais não aceitaram. Na escola, eu fui repreendido por causa dela. Todos eram contra. E eu passei a me encontrar com ela, escondido. Até que não deu mais. Eu fiquei enlouquecido. Eu a queria o tempo todo, mas não tinha. Eu não conseguia mais viver sem ela. E não podia permitir que as pessoas me afastassem dela. Eu a amava. Por causa dela, bati com o carro. Também quebrei tudo dentro de casa e quase matei a minha irmã. Eu estava louco. Precisava dela. Hoje, tenho 39 anos. Estou abandonado pelos meus pais, pelos meus amigos e também por ela. Seu nome? Cocaína. Devo tudo a ela. Meu amor, minha vida, minha destruição e minha morte. Você, que também foi apresentado à cocaína, você que está apaixonado por ela e não consegue viver sem ela, você está caminhando para a mesma destruição. Quando você partir deste mundo, por causa dela, a cocaína, nós vamos chorar e lamentar a tua morte. Poderemos até perguntar para Deus: Deus, por que as pessoas morrem? Mas você sabe a resposta. Você está caminhando em direção ao abismo. E você, moça, se apaixonou pelo crack, bonitão, não é? Faz você se sentir tão bem. Você quer a companhia do crack o tempo todo. Não consegue mais viver sem ele. Você está ali, consumindo aquele crack e já está pensando na próxima pedra, no próximo crack. E você está deixando família, amigos, trabalho, estudos, abandonando tudo por causa dessa paixão proibida. E as pessoas que querem te ajudar, você rejeita, você afasta. Teu pai chora, tua mãe sofre, teus irmãos e amigos lamentam. Como que uma pessoa tão inteligente como você se entregou a uma paixão desta? Como que uma pessoa tão capaz, tão talentosa como você está numa dessa, se destruindo, se acabando? Escute, acorde, saia fora. A cocaína é egoísta, o crack é perverso, as drogas estão te matando. Saia fora dessa relação. Você tem que querer, acabou. Você tem que dizer isso, fim. Estamos separados. Divorcie da cocaína, divorcie do crack. Saia fora, esta relação está te destruindo. E se você não está conseguindo, mas sente que precisa de ajuda, então chame o grande libertador. Chame por Jesus Cristo. Ele vai tirar do seu sangue toda a dependência química. Ele vai purificar as suas células, o seu pulmão. Ele vai fazer em você uma transformação e uma restauração extraordinária. Se entregue de corpo e alma a esta nova relação com Jesus Cristo e você vai descobrir não apenas o amor de verdade, mas principalmente o amor eterno.